Segura esse peso, pois eu sou Pepeu. Meu nome é Peu, Mr. Peu, Pepeu. Meu nome é Peu, Mr. Peu, Pepeu. Só quero ver se você não desafina, me levando no rap, quatro nomes de meninas. Se tem o meu dinheiro, quer que eu vá a pé? Pois cuidado com seus dentes, não vá comer chiclete. Eu voltei aqui pra cantar um novo rap, sem confundir arranhada com scratch. Agora quero ver qual de vocês que vence. O nome do embalo se chama Peu Dance. Meu nome é Peu, Mr. Peu, Pepeu. A vovó tá louca, pois já faz uns 30 anos que não beija a boca do vovô, coitado, que se aposenta pra ficar nessa cadeira a se balançar. Tocou a campainha, eu atendo no portão. Ó, sério, dei de cara novamente com o negão. Meu nome é Peu, Mr. Peu. Meu nome é Peu, sou Mr. Peu. Tudo aconteceu em uma certa data, foi 62, isso não é cascata. Minha mãe conheceu uma certa pessoa, iniciando um namoro, uma coisa à toa. Saí de uma caverna escura, mal abri os olhos e você me pendura. De louco sei que um pouco todo mundo tem. Não sei se essa mania eu peguei de alguém. Meu nome é Peu.